O rapaz perdeu o controle e acabou atingindo aquele poste. Informações, é isso? É, poucas informações. Nós chegamos aqui no local. O acidente já havia ocorrido há mais ou menos umas 2 horas. Por volta das 16 horas e 45 minutos. É, o bombeiro já havia feito. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Todos ao seu redor morreram, infelizmente só sobrou você. A noite escura e fria te convida pra ir também. Não tem o que fazer aqui, você já virou refém. É só questão de tempo pra que seu mundo desabe e tudo acabe. Não sei se é tarde, mas não fui covarde em decidir a tempo que era melhor pra mim. Talvez tivesse mesmo que dar um fim em tudo isso aqui. Os olhos me vigiam como sempre me vigiaram. A lua me olha atento, só esperando uma falha pra colocar no meio do meu caminho um trem de carga. Só espero que até lá ninguém sinta minha falta. As luzes vindo em direção contrária me assustam. Me lembro daquela cena, me lembro daquela luta pra escapar daquele carro em chama, eterno drama, sem conseguir sair daquele cinto de segurança. Todos os ocupantes estão mortos, ficaram os corpos daqui um tempo expostos em um velório. As lágrimas vão descer, pessoas vão lamentar e todos vão lembrar do que aconteceu lá. As propagandas excitantes não atingiram a consciência. Eu fiz a mistura fatal, bebida e sonolência. O resultado foi a vida dos meus amigos interrompida. Muito ferro retorcido e um carro no meio da pista. In a headlight. Beer cans, deer's eyes, in a headlight, staring bleak, beer cans, enigmático, deer's eyes. Álcool e direção, combinação letal. A última cena que eu me lembro foi a de ver os corpos dos meus amigos e parentes destroçados no matagal, despedaçados devido ao capotamento. Em seguida a explosão do carro e mais os corpos de outros carros engavetados no acostamento. Pensei quantas famílias eu destruí devido à minha imprudência. Sangue no chão, corpos, vidas perdidas. Nenhuma explicação trará de volta a inocência. Mesmo que não tenha havido a intenção, o final foi a morte de pessoas que nada tinham a ver com a minha diversão. Não interessa se aquele dia era para ser o melhor dia da minha vida, um sonho realizado, uma conquista, onde a diversão foi além do horário que eu tinha planejado. A viagem marcada para algumas horas após tudo isso, interrompida pelo pesadelo que estava ali acontecendo comigo. Não conseguia acreditar que os meus olhos viam aquilo, uma destruição semelhante às dos filmes que eu assisto. Chega a ser inacreditável o poder de destruição que carregamos dentro do nosso interior. Eu, um homem de renome, reconhecido da lei, um doutor, sentado do lado oposto, qual estava acostumado a sentar e condenar devido à minha condição de promotor. In a headlight, staring bleak, beer cans, deer's eyes. In a headlight, staring bleak, beer cans. Charon. Tears, eyes. É doloroso e inesperado quando a morte chega perto. Chega perto. Não tem aviso, não segue o correto. Ninguém tá preparado pra partir pro outro lado. Ninguém tá preparado pra um irmão ser levado. Ainda mais desse jeito, de repente chega a notícia. Violento capotamento que saiu fora da pista. 5 jovens embriagados no auge da vida. Infelizmente naquela hora foi interrompida. Imagina a situação, dá a notícia pra família. A mãe desesperada pela morte da sua filha. O pai ainda agonizando a morte da esposa, que não cicatrizou sua vida dentro de uma poça. Agora o seu filho também não se faz mais presente. 5 pessoas, um carro, mas junto morre muita gente. Cai sobre a família um desgosto pra viver. Antes de fazer besteira, vê se tenta perceber. Um pouco de quem te ama sempre morre com você. A verdade é essa, por favor, tenta entender. Você não tá fazendo isso apenas com seu corpo, mas sim com quem te ama e te vendo morto. Eu fico aqui pensando nas famílias de outras vítimas, aquelas inocentes que não tiveram culpa, que foram consequências de quem não temia a multa. Inocentemente a morte chegou oculta. In a headlight, staring bleak, beer cans, deer's eyes. In a headlight, staring bleak. fique tranquilo, não respire forte, guarde as suas forças. Apenas não feche os olhos, você ainda tem uma vida toda. Mesmo sabendo que só lhe resta um suspiro, eu tento te iludir dizendo que você vai ficar vivo. A sua pulsação está ficando fraca, a pele está ficando parda, as veias estão saudadas. Coloco o meu ouvido perto do seu peito pra ouvir os batimentos enquanto ainda resta tempo. A gente sempre avisa, premedita a morte, a saúde debilitada, internado esperando a sorte. A pessoa que você ama está sofrendo e vai morrer. Você se sente um inútil ao ver que não tem nada pra fazer. O barulho do aparelho que mantém você com vida, apitando e alertando, adiando a sua despedida. Tá chegando o momento e eu não tô preparado. Não sei se vou aguentar viver sem você do lado.